um fazendeiro ateu, mas ateu mesmo, que não acreditava em Deus e nem no mundo espiritual, resolveu fazer um passeio pela sua propriedade, uma imensa fazenda. E montado no seu cavalo, foi indo pela estrada, curtindo aquele dia calmo e tranquilo, quando ao fazer a curva, viu ali uma espécie de cabana feita com barro batido. E ele viu, do lado de fora daquela casa de barro, ele viu um garotinho ajoelhado e orando. E o garotinho continuava olhando para o céu e orando. Ele achou muito interessante aquilo, porque era um homem sem fé, não acreditava em nada, e resolveu descer do seu cavalo e foi se aproximando bem devagarinho para não tirar o menino daquele fervor. Ele queria analisar a situação e saber o que o menino estava pedindo. E o menininho orava assim: Papai do céu, o teu filho Jesus falou que tudo que eu pedir para o Senhor, no nome dele, o Senhor me dá. E olha só, minha mãe está doente, eu estou com fome, meus três irmãozinhos estão tudo com fome. O senhor podia mandar um dinheiro para a gente agora? Pai, manda, manda, papai do céu, manda. E o homem ficou ouvindo aquela oração, e o menino olhando para o céu e clamando. E o menino dizia: Ei, papai do céu, estou te pedindo em nome de Jesus. Amém. Aí o fazendeiro ateu disse: Menino, que bobagem é essa? E ele disse: O quê? Hã? Levou um susto assim, né? Que bobagem é essa, menino? O que você estava fazendo? E ele assim, meio que apavorado: Eu estava pedindo para o papai do céu arrumar dinheiro para comprar comida e comprar remédio, que minha mãe está doente, os meus irmãozinhos estão com fome, e eu também, eu estava pedindo para o papai do céu. Aí o fazendeiro ateu falou: Que bobagem, garotinho, que bobagem. Deus não existe, não. Olha aqui, o que existe é isso aqui, ó, dinheiro, tá vendo? Você está precisando de dinheiro? E o menino: Sim. E o fazendeiro ateu tinha bom coração, mas não acreditava em Deus, não. E ele abriu a carteira e deu uma boa quantidade de dinheiro para o menino e falou: Ó, agora você vai, compra remédio para sua mãe e compra alimento para você e a sua família, tá bom? Esse dinheiro dá e sobra. E o menino falou: tá bom, eu vou fazer isso. E o fazendeiro, subindo no cavalo, ainda disse para o menino: E vê se para com essa besteira de oração, viu? Deus não existe, Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma, e veja se você entende, o que importa neste mundo é o dinheiro que cada um tem, é o dinheiro que compra as coisas, entendeu, menino? E o menino: Sim, senhor. E o homem montou no seu cavalo e foi, continuou ali devagar, andando e pensando naquela experiência, mas ele não conseguia tirar o menino da cabeça. Foi quando tocou um sininho. Será que esse menino foi comprar mesmo remédio e comida? Deixa eu voltar lá para ver se este menino realmente foi comprar remédio e comida. E ele voltou, parou o cavalo bem antes e veio novamente na pontinha do pé, sem fazer barulho, bem devagarinho, para ver se surpreendia o menino brincando lá fora. E não. Ele encontrou o garotinho ainda ajoelhado com as mãos para o céu. Aí ele interrompeu. Aí ele ficou irado. Ele disse: Menino, que bobagem é essa? Ah, que foi? Desculpa. Aí o menino: Eu tô orando. Mas eu já não te falei que Deus não existe? Fui eu que te arrumei o dinheiro? É, eu sei que foi o senhor que me arrumou o dinheiro, mas é que agora eu estou orando para o meu papai do céu para agradecer que eu pedi dinheiro e ele mandou o senhor para trazer o dinheiro para mim. Eu estou agradecendo agora. Jesus que mandou o senhor aqui. E aquele homem pôs a mão na cabeça e começou a pensar. Poxa, peraí, por que hoje, do nada, eu resolvi pegar o meu cavalo para passear pela fazenda? E por que eu vim tão tranquilo? Por que que eu não vim no galope? E por que que eu passei assim tão quietinho? E como que eu vi essa casinha que tantas vezes eu fiz essa curva, nunca vi essa casa? E como que eu me interessei em ouvir o que esse menininho fazia, o que ele dizia na oração? E por que raio eu arrumei dinheiro para ele? Ele começou a pensar nessas coisas. E o menino dizia: é, foi o papai do céu que mandou o Senhor. A minha mãe me ensinou que tudo que eu pedir ao papai do céu em nome de Jesus, ele vai me conceder. O homem parou para pensar e, de fato, ele foi mandado por Deus. A partir daquele dia, o homem ateu se interessou mais pela fé simples e poderosa daquele garotinho. E ele até pediu para o menino: posso ver sua mãe? E ele entrou lá e viu a mulher em febre. E ele viu as crianças com fome e tomou uma providência imediata. Mandou que viesse a empregada da casa sede, a sua própria cozinheira e mais uma empregada, e cuidasse da mulher e fizesse a comida para as crianças e comprasse o remédio. E pelo interesse daquela família, uma família cristã, ele mesmo acabou se tornando um cristão fervoroso em Jesus Cristo. Você pode até achar que Deus não existe, mas eu roguei a Deus, pedi ao Pai, em nome de Jesus, que você parasse aí do outro lado do rádio para ouvir esta história. E não é por acaso, não. Nada acontece por acaso. Deus tem o controle do universo, tanto do macro como do micro. Até o que acontece no pequeno átomo, Deus tem o controle absoluto. E foi Ele que fez você parar aí, porque eu pedi. E você está ouvindo esta história que te afirma categoricamente: Deus existe e ama você. E se você quer a confirmação do que Jesus ensinou, escute só o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, onde Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Não foi você que achou esse programa de rádio, não. Não foi você que escolheu Jesus, mas Ele que escolheu você. Moveu o céu e a terra para dizer agora em alto e bom som: eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amo. Eu te escolhi para mim. E agora eu te nomeio para que você vá e dê muito fruto na sua vida e o seu fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele te conceda. Você crê? Tomou posse? Então alegre-se. Ore ao Pai em nome de Jesus. Peça o que você quiser com fé, sem duvidar, e aquilo que você está querendo, você já recebeu em nome de Jesus.